música, seus olhos encheram de lágrimas. O nome da canção era Desisto e você chorava. E nela eu dizia um triste adeus a quem tanto amei. E quando vi você triste chorando, eu também chorei. Não volto atrás nunca mais. Será inútil pedir. Você vai ficar sabendo o que é desistir. Lembrando então de tudo e da canção, eu me entristeço, sabendo que um dia eu te deixei, mas não te esqueço. A vida continua por aqui, como você viu. Só não posso esquecer aquilo tudo que você me fez. Não volto atrás nunca mais. Será inútil pedir. Você vai ficar sabendo o que é desistir. Não volto atrás nunca mais. Será inútil pedir. Você vai ficar sabendo o que é desistir.